De orar, e quando eu dobro os meus joelhos, começo a clamar. Tudo pode acontecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Na tua palavra eu aprendi que o fraco forte, que eu sou a luz do mundo e que em Cristo eu tudo posso. E quem vai me deter? Na tua palavra eu aprendi o poder de orar, e quando eu dobro os meus joelhos começo a clamar. Tudo pode acontecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés. Eu aprendi que o fraco fica forte, que eu sou a luz do mundo e que em Cristo eu tudo posso. E quem vai me deter? Na tua palavra eu aprendi o poder de orar, e quando eu dobro os meus joelhos começo a clamar. Tudo pode acontecer.